É, pessoal, chegamos ao fim de uma sessão. Bem, eu desejo a Deus, mas eu desejo a Deus com meu coração. Então eu vou fazer outro CD, eu vou voltar, em breve eu vou voltar. Esse é do já. Peguei vocês, não acabou. Ainda tem muito mais por aí.